DJ Jacaré e Sonic Produções. Rainhas da Farra, falando de amor. Amor, eu já te perdoei, não vou mais voltar atrás. Acabou, acabou, não vou mais correr atrás. Cansei, preciso te esquecer, eu escolhi ser feliz. Sem você, sem você, desculpa, eu não quero mais você. Sofri, chorei, agora sei que eu me enganei, mas eu tentei. Amei você, me entreguei, te dei meu coração. Só recebi ingratidão, eu não vou chorar. Vou mais correr atrás. Acabou, não dá mais. Não, não, me esquece de uma vez, porque não nasci pra sofrer. Perdeu quem te amava, perdeu quem te amava, e agora não tem volta. Acabou, eu não vou mais correr atrás. Perdeu quem te amava, agora não tem volta. Acabou, eu não vou mais correr atrás. Amor, eu já te perdoei, não vou mais voltar atrás. Acabou, acabou, eu não vou mais correr atrás. Cansei, preciso te esquecer, eu escolhi ser feliz. Sem você, sem você, desculpa, eu não quero mais. Sofri, chorei, agora sei que eu me enganei, mas eu tentei. Eu não vou chorar por você, não, não. Escolhi ser feliz, eu não vou mais correr atrás. DJ Jacaré e Sonic Produções. Rainhas da Farra, falando de amor. Perdeu quem te amava.